sabemos quem tu és, Deus de milagres, infinito é o teu poder. E tudo que fizeste no passado, farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Vamos brilhar, Deus do avivamento. Com fé cantamos, a morte foi vencida. Tu é a vitória, Deus do avivamento. Vitorioso és e estás no trono. Sempre reinarás. E eu não temerei, pois já venceste. Só em ti confiarei. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Desperta teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem quebrar fortalezas. Ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover. Hey! Vem desperta teu povo. Essa cidade, Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Na escuridão faz todos brilhar. sobre esta cidade. Deus do avivamento, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover. Esse é um novo tempo. Um novo tempo sobre essa cidade. Aviva-nos, aviva-nos. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Correntes ao chão.